sol se escondeu mais cedo e um medo tomou conta do poeta, feriu o bandido, calou o profeta. A cortina do palco não se abriu, mas a plateia inteira cantou a mais triste cantiga de amor. Quem diz, quem diz, quem diz que você partiu? Mente, mente, só mente. Não sabe de você aqui tão presente. Quem diz, quem diz, quem diz que você partiu? Mente, mente, só mente. Não sabe de você aqui tão presente. Não vi, não vi o bêbado dobrando a esquina. Não ouvi a doce voz da menina. Não andou no arame de uma corda bamba. Não cantou o mais bonito dos sambas. Não fugiu, não fugiu num rabo de foguete. Quem diz, quem diz, quem diz que você partiu? Não sabe, não sabe. Quem diz, quem diz, quem diz partiu? Não sabe, não sabe que o show de todo artista tem que contigo.